CBN Foz Esportes. Apresentação, Bruno Zanetti. 10:03 deste sábado, 9 de março de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu é de 27 graus neste instante. Está começando o CBN Foz Esportes e vamos aos destaques do programa de hoje. Em noite de festa no ginásio Costa Cavalcante, Anderson Andrade se despede do futsal diante da torcida iguaçuense. Local das provas dos X Games na Itaipu muda e a partir de agora será na Infraero. Corrida da Mulher homenageia, claro, as mulheres neste domingo no gramadão da Vila A. Foz do Iguaçu Black Sharks estreia neste sábado no Campeonato Paranaense de Futebol Americano. Agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso agora as informações dos esportes para você, começando aí com a informação de uma corrida de rua que acontece neste domingo, em homenagem ao Dia da Mulher, que foi ontem, né, dia 8 de março. Aliás, parabéns a todas as mulheres. Demos ontem já durante a programação da CBN e reforçando aí, porque o parabéns tem que ser diário. Mas neste domingo, a partir das 8 horas da manhã, acontece, em frente ao gramadão da Vila A, a largada e a chegada da corrida e caminhada do Dia da Mulher, organizado aí pela Acorrefoz, Associação dos Atletas Corredores aqui de Foz do Iguaçu. Um dos diferenciais dessa competição será a categoria dupla entre homens e mulheres. Eles vão correr juntos aí, tentando brigar pelas primeiras posições. As inscrições encerraram na última quinta-feira. E as mulheres também vão poder correr, claro, na maneira individual. A corrida tem 8 quilômetros, a caminhada é 4 quilômetros. E hoje, a partir da 1 hora da tarde, no Iguaçu Boulevard, na Avenida das Cataratas, tem a entrega do kit atleta para as competidoras e os competidores. A partir das 13 horas, 1 hora da tarde, até as 6 da tarde, a entrega do kit lá no Iguaçu Boulevard, a largada às 8 da manhã, em frente ao gramadão da Vila A. Falando agora de X Games, esses eventos internacionais aí que vão acontecer neste ano pela primeira vez no Brasil, aqui em Foz do Iguaçu sendo privilegiado, teve mudança no local das provas que a princípio ocorreriam dentro da usina de Itaipu. Na última sexta-feira, na última quinta-noite, na verdade, na quinta para sexta-feira, foi anunciado através de uma nota oficial na própria página pessoal do superintendente de comunicação da Itaipu, Gilmar Piola, anunciando essa mudança de local, e a nota diz o seguinte: a organização dos X Games Foz do Iguaçu tomou a decisão de usar o Parque Infraero e o Parque Nacional do Iguaçu como as duas únicas arenas para a competição. O objetivo, segundo os X Games, a organização dos X Games, é oferecer ao espectador uma melhor oportunidade de aproveitar cada uma das provas do evento, X Games Music e a experiência da X-Fest, em uma localização mais integrada, otimizando assim a logística de transporte, segurança e infraestrutura. A organização do X-Games e a Itaipu Binacional mantém a parceria e trabalham numa ação para promover a abertura do evento dentro da usina, fecha aspas aí a nota oficial publicada no perfil do superintendente de comunicação de Itaipu, Gilmar Piola. Portanto, as provas de bicicleta e também moto e rally, que a princípio ocorreriam dentro da Itaipu, foram transferidas para o Parque Infraero, localizado próximo ao Centro de Convenções, que, por consequência, é próximo ao Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as cataratas. Fica aí o acesso mais facilitado para os espectadores desse evento, que acontece de 18 a 21 de abril. Falando em X Games, a prova do Rallycross, que vai acontecer no último dia de competição, no domingo, dia 21 de abril, a partir da 1h30 da tarde, terá uma novidade. A empresa Ford escolheu essa etapa aqui em Foz do Iguaçu, etapa brasileira dos X Games, para estrear o seu mais recente modelo de competição, o Fiesta ST. A prova de rally, que também é patrocinada pela montadora, acontecerá também em Barcelona, na Espanha, Munique, na Alemanha e Los Angeles, nos Estados Unidos. Só não vai acontecer nas etapas de inverno. Aspen já aconteceu, agora em Tunis, na França, também vai acontecer, mas não vai ter a prova do Rally Cross. O Ford Fiesta ST será pilotado por Ken Block, Tanner Foss e Brian Deegan, que por duas vezes se sagrou campeão do Rally Cross. E repito, será no último dia de evento dos X Games aqui em Foz do Iguaçu, 21 de abril, à 1h30 da tarde, no Parque Infraero, próximo ao Centro de Convenções de Foz do Iguaçu. Agora vamos falar da grande festa que aconteceu ontem à noite no ginásio Costa Cavalcante para celebrar a despedida das quadras do futsal de Anderson Andrade. Ele que foi ídolo da torcida, é ídolo da torcida iguaçuense ainda, conquistou muitos títulos pelo Foz Futsal, hoje secretário de esportes aqui de Foz do Iguaçu. Teve um amistoso Seleção Brasileira Masters e amigos de Anderson, do Foz Futsal de 1996. No banco, treinando esses jogadores, ex-jogadores, o técnico experiente Joel de Loco, que por muitos anos trabalhou aqui em Foz do Iguaçu, hoje mora em Pontal do Paraná, litoral do estado, ele que atualmente está com 69 anos. Anderson Andrade, claro, visivelmente emocionado com toda a festa que recebeu de amigos, família também, a esposa e os filhos estavam presentes ontem no ginásio Costa Cavalcante, foi o artilheiro da noite, né? A Seleção Brasileira Masters venceu o Foz Futsal 96 por 11 a 5. O Anderson fez 4 gols, 3 pelo Foz Futsal e 1 pela Seleção Brasileira. Aliás, esse gol pela Seleção Brasileira foi uma obra de arte praticamente, né? Um belo gol de voleio, aí sagrando a bela noite de festa aí que teve ontem no ginásio Costa Cavalcante. Fininho também foi outro destaque da Seleção Brasileira, marcando 3 gols, assim como o Sandrinho, os jogadores de destaque. Os outros gols da Seleção Brasileira foram anotados pelos jogadores Índio, que marcou 2 vezes, também o Danilo, que marcou outras 2 vezes. Além do Anderson no Foz Futsal, marcaram o Juliano e o Cabelo, que fizeram história também aqui no time da Tríplice Fronteira. Anderson falou como que se sentiu após essa partida de despedida. Na verdade, é a questão mais física, né, o joelho. Eu te confesso que eu tive que tomar anti-inflamatório de tarde e tomei uma injeção antes do jogo para poder jogar da forma que eu joguei. Você sabe que eu tenho uma lesão grave de joelho e para você treinar todo dia de manhã e de tarde é um sacrifício. Então, chegou a hora, chegou o momento e, graças a Deus, eu acabo a minha carreira com um sentimento de dever cumprido. Esse depoimento do Anderson foi justamente quando eu perguntei para ele a respeito da condição física, né? Porque ele jogou bem acima de muitos companheiros que estavam lá. Alguns jogadores da Seleção Brasileira Masters dava a impressão que costumam jogar com certa frequência, né? Como é o caso do Fininho, do Sandrinho. Agora tinha uns jogadores do Foz Futsal lá que parecia que não viam a bola há anos, né? Mas o Anderson mesmo assim se destacando, fazendo gols, mandando bola na trave. Só que ele revelando aí que para jogar essa partida amistosa ele precisou aí tomar anti-inflamatórios por conta de uma grave lesão que ele teve no joelho, ainda quando jogava na Espanha, né? Ficou vários meses aí sem poder atuar e ainda não está na sua melhor condição física. Por isso não teria condições de manter um treinamento diário, um ritmo normal de um atleta profissional. Anderson falou também a respeito aí do reencontro que ele teve com os seus ex-companheiros e também com o próprio técnico Joel de Loco, treinador este, aliás, que ele já teve muitas intrigas na época em que ele era jogador do Foz Futsal. Foi um prazer imenso, né? Foi emocionante no vestiário, onde tivemos a oportunidade de rever amigos daquela época que marcou uma história, de poder pedir perdão por todas as atitudes que tivemos no começo de carreira, onde por irresponsabilidade, por atitudes, pela soberba, pela prepotência de um garoto começando uma carreira, eu errei. Então eu tive a oportunidade de pedir perdão, principalmente pro Joel, e foi muito importante e tem grande participação nessa carreira que eu tive como atleta. A gente ouviu também o técnico Joel de Loco, que mesmo o jogo sendo amistoso, estava lá à beira da quadra dando bronca, dando orientações ao velho Joel de sempre, Joel de Loco, que falou da satisfação que ele teve em reencontrar os amigos nesse amistoso no Costa Cavalcante. Noite maravilhosa. Estamos, tanto eu como os atletas, torcida, imprensa, todo mundo gostou, todo mundo contente. E eu tenho o prazer em voltar a Foz. Isso é Jorge Loco está há alguns anos já sem trabalhar profissionalmente, sem comandar um time profissional na Série Ouro, mas ele falou a respeito dos seus projetos para o futuro. Já cumpri um período de descanso bom e agora pretendo, no decorrer do ano, se eu achar uma colocação para trabalhar, mas não profissionalmente, não com o time profissional. Trabalhar com juvenil, com júnior, né, um sub-20 e alguma coisa nesse sentido, ou no setor organizacional, mas sem essa obrigação de equipe profissional. É, portanto, o experiente treinador Joel de Loco, falando ainda de futsal, quem também estava presente lá no ginásio Costa Cavalcante, a mãe do Wilson Veiga Júnior, a Clóris Veiga, que recebeu homenagens também na noite de ontem, ela que presidiu por vários anos a Liga Iguaçuense de Futebol de Salão, o Alvir Presner, que foi o primeiro presidente do Foz Futsal, ele que era presidente da Fundação de Esportes na época, aqui em Foz do Iguaçu, no final dos anos 90, mas quem também estava presente no ginásio Costa Cavalcante era o Luciano Santos, atualmente treinador do Foz Cataratas Futsal, que também está se preparando para a Série Ouro. Aliás, está a uma semana da estreia, né? Menos de uma semana, né? Já que a estreia está prevista para sexta-feira contra o Campo Mourão. Ainda resta saber se será no Costa Cavalcante. Falta um laudo do Corpo de Bombeiros para a liberação do ginásio. Acredito que deve sair ainda essa semana. E ele comentou como estão os treinamentos da sua equipe para a temporada. Os treinamentos a gente está mais focando no preparo físico, só que meio que atropelando também, tanto no tático como no técnico, para poder também não ficar só no físico, mas os atletas já estão assimilando bem algumas coisas. E agora chegou o goleiro, né, que é o André, que jogou no Petrópolis, inclusive tem uma pré-convocação da seleção, parece que agora o ano é sub-21, então um atleta que vai vir nos ajudar também, com mais os meninos de Santa Cruz. Luciano também fez uma projeção das primeiras rodadas do Foz Cataratas Futsal, antigo Nipa, nessa Série Ouro do Campeonato Paranaense. Vai ser difícil, vamos pegar três equipes, tanto o Guarapuava como Ponta Grossa no segundo e terceiro jogo, e pegar o Campo Mourão, que veio embalado de uma vitória contra o Maringá, né? Fizeram um amistoso, então vai ser três rodadas muito difíceis, mas não vamos também dar moleza a eles, eles vão ter que ralar muito para ganhar da gente, mas que nossos atletas podem assimilar bem o Campeonato Paranaense, principalmente os pernambucanos, para saber como é que é o clima aqui, já poder pegar pelo menos a quarta, quinta partida e a gente dá uma embalada. Vamos falar agora do futebol americano, já que hoje, às 14h, tem a estreia do time iguaçuense, o Foz Black Sharks, no Campeonato Paranaense de Futebol Americano contra o Curitiba Guardian Saints. A estreia marcada para as 14h, e esse time, o Guardian Saints, está estreando também no campeonato pela primeira vez, vai disputar o estadual. Quem conversou com a gente essa semana aqui na CBN foi o presidente do Foz Black Sharks, o Marcos Aparecido Vasconcelos. Ele falou a respeito desse adversário aí, tão desconhecido até então para o time iguaçuense. É um time que equipou agora, né, que é o Guardian Saints, e ele está começando, fazendo sua estreia no campeonato também. Mas é um time assim que já tem, ele tem muitos jogadores experientes já de outras equipes, como em Curitiba. Em Curitiba nós temos seis times hoje, né? Então já tem um currículo bom assim nos bastidores, que é jogadores experientes. É uma surpresa para nós, né? A gente não sabe o que vai esperar porque a gente não conhece o jogo deles. Além do presidente novo, Marcos Aparecido Vasconcelos, o time iguaçuense também tem técnico novo, o uruguaio Ariel San Martín, ele que é o novo treinador aí do time dos Tubarões Negros para essa temporada 2013. Lembrando que este ano, 8 equipes disputam o título estadual, divididos em 2 grupos com 4 equipes cada. As equipes se enfrentam dentro dos grupos em turno e retorno. Os 2 primeiros colocados de cada chave se classificam às semifinais. A melhor campanha do time da Terra das Cataratas foi em 2010, quando ficou com o vice-campeonato. A equipe do Foz Black Sharks está no grupo A, ao lado do Coritiba Crocodilos, que vai jogar aqui em Foz do Iguaçu no próximo dia 24 de março, no estádio do ABC, além do Hurricanes e o Curitiba Guardian Saints. No grupo B estão Curitiba Brown Spiders, Predadores, Ponta Grossas, Phantoms, além da Universidade Federal do Paraná, UFPR Legends. Os grupos foram definidos de acordo com o ranking de classificação geral criado pela Federação Paranaense de Futebol Americano. Portanto, hoje às 2 horas da tarde, lá no estádio municipal de Piraquara, região metropolitana de Curitiba, tem Foz Black Sharks e Curitiba Guardian Saints. Lembrando que a equipe viajou ontem à noite para a capital do estado, deve estar, se não na estrada, próximo a Curitiba já para essa estreia. E vamos torcer aí para que comece com o pé direito e com uma boa vitória no campeonato estadual. Neste final de semana temos transmissões aqui pela Rádio CBN do Campeonato Paulista. Aliás, hoje tem transmissão começando às 5h30 da tarde, depois do repórter CBN. Marcelo Gomes e equipe comandando a transmissão para Corinthians e Ituano. A bola rola a partir das 6h30 no estádio do Pacaembu. Amanhã, às 4 horas da tarde, tem São Paulo e Palmeiras. Clássico aí, paulista entre São Paulo e Palmeiras. A transmissão começa a partir das 3 horas da tarde. Na sequência, tem às 6h30, Sorocaba e Santos. Também aqui na rádio que toca notícia, você pode ouvir tanto em AM 1320, quanto também pelo nosso site cbnfoz.com.br. Na próxima semana tem a Fórmula 1, né? Começa a temporada 2013 da Fórmula 1, também com transmissão aqui pela Rádio CBN, o Grande Prêmio da Austrália. A Fórmula 1 que vai ver o Brasil iniciar uma temporada pela primeira vez desde 1978 com apenas um piloto, né? Felipe Massa é o único piloto confirmado. Em 78 era o Emerson Fittipaldi, depois veio o Nelson Piquet. Quem sabe aí surjam novos pilotos. É difícil porque as categorias de base do automobilismo brasileiro não estão lá muito boas, mas a expectativa que a gente começa é com essa aí do Felipe Massa, apenas o único brasileiro confirmado na temporada 2013 da Fórmula 1, a etapa de abertura, Grande Prêmio da Austrália, na madrugada de sábado para domingo da semana que vem. São 10 horas e 21 minutos, vamos chegando ao CBN Foz Esportes deste sábado. Na sequência vem o CBN Entrevista com a vice-prefeita de Foz do Iguaçu, Ivone Barofaldi. Às 11 da manhã tem o CBN Turismo. A gente volta no próximo sábado com mais um programa CBN Foz Esportes. Tenham todos um bom final de semana. Tchau!